Acordo cansado de não ter o que fazer, volto pra casa cansado e buscando algo pra comer. Depois me deito e penso em você. Será que isso é bom? Ou é que não é meio tom? Deixando encontrar a melodia perfeita pra fazer acontecer. Será importante. Vai servir pra completar todo o restante. Restante de quê? De você. Daqueles que um dia eu deixei por fazer. Sumiu tão de repente.